8, decibol 95, ajuste de altímetro 095. Resultado 1015, 4, Índia, posso esperar 1, 9, 9, 5, 14, 9, 1, 4. O Vitor Bravo X-Ray, vou manter a posição na saída do BAT-3. Vitor Bravo X-Ray ciente, mantém a posição. O serviço radar terminado, mantém o nível 170 e chame o controle Aracaju 203. Aracaju 203, bom. Uno 739, desça para 4.000 pés, ajuste 1015, Uno 739. 4.000, 1015, 1739. Após etapa, voa a Serra Vitor 366, autorizada final R9, ajuste 1015, reporta a Serra Vitor 366. Certo, reportar 1739. America 229, underground LT 44, which is by next right, in contact ground, 121-9. What's the other for that? American Airlines 229, approval text by Alpha, report to report text 3 Juliet. Okay, I'll sort of Juliet. Salvador, Azul 2770, para feedback adicionar. Azul 2770, autorizado feedback adicionar, report text 3. Passará, Jamo, 648. Line 229, approve a text by Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet to gate 11. Serviço está terminado, curva aí mantém 105, para serviço de informação e alerta, Recife 1288, alternado 1260, Morro. 1288, obrigado, bom dia. Jet Lima, autorizado em manter pista 107. Prossiga, chave de eco. Autorizado 055, com o sinal. Autorizado 055, Charlie, Índia Eco. Obrigado. Prossiga, descida 739. 739, só autorizado o procedimento. Ajuste Salvador 9015, reportando o servidor 366. Quem que vai reportar? O 739. Nos solos 47, direito no 219. Direita, 1219, na 3198. Sempre 2685, 2545 ou 648. Confere, meu voo. Autoridade aliada, decola a pista 10-0909. Decola a pista 10-0909. Gente, então, 09. Alfa, Juliet, 09, na 309. Juliet, mantém a posição, aguarde. Estado de exúcio, estabilizou, chegou 739. Voo 1739, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, 739, final, pista lisa. Voa 739, ajuste no 095, guarde pista lisa. Esse é guardando 739. Depois da TAM, taxiando via Alfa até o gate 09, após a passagem do Airbus, está autorizado para o Fivon reboque até o gate 07. suficiente após a passagem do TAM Airbus autorizado. TAM 3198, você vai agilizando até o gate 09 via Alfa Juliette, por gentileza. Alfa Juliette 09, TAM 3198. Salvador, azul 25, 2770, acionado, pronto para o táxi, IOB 72, autonomia 3 horas e 20, alterna a vitória. 50 da Juliette, 95, altimetro no 095. Bom voo, fique atento ao aeronave que está, da Gol, que está realizando o reboque. Já vai prosseguir com o reboque, liberando a entrada do site principal aqui. Postal 140, decolar 249, controle no 20.8. Controle 208, Chané 6140. Bom dia. Voo no 739, torre. Escuta. Pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, no 0 mais. Ajuste no 095, voo no 739. No 05, livre pouso, 739. .207, acena a identificação, autorizada a chegada a bolsa, desça e mantém o nível 0620. 0620. Salvador, gol 1094. Bônus 094 para Fortaleza, informação Índia em curso, autorizado Fortaleza nível 370, decola da 10, com primeira curva à esquerda na saída, Momo, transição Fruti. Depois do 19 é a primeira aerovia, após conforme rota teve no plano de voo. Seus planos 5470, controle 1201. 3370, Momo Fruti, preso 19. Regulada 10 com curva esquerda, 3470 transponder e o controle confirma 205. 208. 208, obrigado. Cidade 39, solo 51, na direita, 21.9. 39, Lima, Juliette Lima, decolar 252, controle 120.8. Obrigado, Antônio, Lima, Juliette Lima. Controle Salvador, muito bom dia para passar Lima, Juliette Lima, decolado. Salvador, o azul 2770, ponto espera 10, pronto. Lima, Juliette Lima, contato radar, suba para o 360, sai da Momo. Lima ativa no perfil de Momo, então livre das restrições? Afirmo, Lima, Juliette Lima, tem condições de cumprir registro transferior? Lima, Juliette Lima, controle? Afirmativo, Lima, Juliette Lima. Alinhado, pronto. Azul 2770, autorizado a decolagem, pista 10, 10 graus, 10 nós. Colono 864, identifica, chegada Mari, esse mantém o 050. Via Mari, 3050. Pista e fonia livre. Gente, o Vitor Bravo, Bravo Extreme, bom dia. Bom dia. Falou, gente, o Samarano vem pra ela. Obrigado. Suas milhas do desvio, Lima Juliette Lima? Na posição 7. Estou controlando posição 10. Lima Juliette Lima, controle? 30 milhas, 3-0, Lima Juliette Lima. Gente, tem condições de voar na proa 3-2-0 inicialmente? Não, tem que ser aqui ou mais um pouquinho para a direita. O Lima Juliette Lima. Gente, então o Lima Juliette Lima, se tiver condições, voa na proa 030. Devido a tráfego na chegada bom, o que seria a conflito para a nave do senhor? Tem condições de voar mais à direita, numa 030? E mais 5 milhas a gente consegue, sim. Vou na proa 030, o Lima Juliette Lima, apenas para informação, temos um tráfego da Azul com um Embraer 190. Indecisa para o 0620, teremos um conflito com a aeronave do senhor, se voasse na 34. Relativo, paciente, Lima Juliette Lima. Controle Salvador Azul 2770, decolou na Coral. Lima Juliette Lima. Foi entrecortada a mensagem, não copiei. Mas quantas milhas para voar na 030? 3 milhas. Gente, reporta na proa 030, com Lima Juliette Lima. Reportarei. Salvador Azul 2770 na Coral. Azul 2770, contato radar, Fusor 1160, saída Coral. Na presente, vai direto Coral. Gente, direto Coral, extensão 160, Azul 2770. Então, 3740, autorizado a assinar a RNAVE, ajuste 10 no 5, reporte serve com 366. Autorizado a RNAVE, reportará o 366, da 3740. 3191, informação Índia, autorizado Galeão 3.4.0. 191, informação Índia, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1.0, com primeira curva à direita na saída da Euleda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo, transponder 5472, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, decola 1.0, curva direita da Euleda, Irume, após a do plano de voo. 5472 é o transponder e o contorno 2080, dan 3191. Dan 3191, no contorno de metro, corre até após função de chegar de plano. Confere. Obrigado, até mais. Salvador Azul 2770, solicita desvio à esquerda para o 210 por aproximadamente 20 milhas para evitar a formação. O Azul 4207 tem condições de voar na proa 230? Afirmo, tem condições. Ia solicitar a proa do Sierra Vista 367. O Azul 2770, enche do desvio e reporta ao término voando Coral. Gente, reportaremos o 2770. O Azul 4207, após Pelô, voa a Serra Vitor 366. Gente, após Pelô 366, não é possível voar o Serra Vitor 367, está presente? O Azul 4207, autorizado para o Serra Vitor 367, após, correção, 367 após 366. Gente, vai ser só o RNAV, descendo pelo Sierra Vista 367, seu 4207. Epa, Juliette Lima, está cruzando 120, pode voar para Petrolina? Foi dela 350? Afirmo. Gente, autorizado, Lima, Juliette Lima. Obrigado. Azul 4207, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.15, o azul 4207. 4.000 pés, ano 0.15, azul 4207. 3.740, sobre 1. Torre 1895, bom pouso. 1895, bom pouso. Apatango Lima, Juliette Lima, após desvio, direto toque. É, confirmando. O Lima, Juliette Lima, tem condições de dar presente voar direto flock ou vai necessitar de desvios mais à frente? Juliette Lima, a senhora autorizaria direto a Petrolina? Centro Recife solicitou flock após os desvios do Lima, Juliette Lima. O questionamento do controle é se a senhora tem condições de voar dar presente ou vai necessitar de desvios. Lima Juliette Lima, voe direto, flock. É, só uma dúvida na posição. É quilo, ósta, quilo, tanguinja, cockpit. É isso? Flock, Lima, ósta. Sobre modulado. Papatango, Lima Juliette Lima. A posição questionada pelo Centro Recife é flock, Fox, Lima, ósta, Charlie, quilo. Ah, tá pronto, imagina aqui. Papapá, Charlie, já é com controle? 66 milhas de Nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível 055, chama a controle Aracaju 1203 de bom voo. Anima cotejamento correto, consulta o AVE. Tente 2 a bordo, autonomia, por gentileza. Para acionamento, táxi de decolagem, chama a tenha 1-1-3-1-9-5, altímetro 1-0-1-5, bom voo. Tente, apenas para informação, o modo Charlie do senhor aparece no 080. Enche, desça com referências visuais, o ajuste em Salvador no 0.15, a proa de Paris, reporta, ingressa no corredor Interlagos. Isso, plano de voo. Transponder agora 5.5.3, o controle em 1.20, isso não é. Unip 06, cotejamento correto, rebote, ponto para o Chiba, questionamento. Tente, rebote, ponto para o TAC. As informações aqui, tá? Tente, o Azul 2770 informou anteriormente que o desvio seria 1.5 milhas, confere? Afirmativo, porém houve uma mudança aqui significativa nas formações e está se estendendo um pouco mais, agora acredito que mais umas 15 milhas. Gente, mais 1.5 milhas, o senhor voa coral. Gente, azul 2770. Voo 1864, desça para 4.000 pés, ajuste 1.015, voo 1864. 4.015, 864. Papatango Lima, Juliette Lima, Recife 1.685, alterno 2545. 1.2685, alternando 1.2545, Lima, Juliette Lima. Passou Sierra Victor 366. Azul 4207, Torre 1895, bom pouso. Torre 1895, bom trabalho, Azul 4207. 3740, autorizado Alfa, importante da Juliette. Alfa da Juliette. Autorizado. TAP 366, repórter autorizado, voo 864. Autorizado Alfa Juliette, Pat Fono, posição 03. Para a posição 3, o 3743. Azul 4207, ajuste no 095, já aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso no 095, Azul 4207. Torre, Salvador, Golo 094, Mantera, pronto, 10. Golo 094, a linha decola sem parada, aproximando o tráfego já na... com um embreada azul, aproximação aproximadamente 8 milhas fora. Além decola sem parada, Golo 094. Golo 094, exalhando e decolar, pista no 0, sem parada. 1 no 0 graus, no 0 nós. Viso a linha, decolar o 094 sem parada. Olimpo 06, 11 a bordo, autorizado o táxi 70 em função hotel, altímetro 10, 15. Confirma a autonomia, por gentileza? Sim. Oscar Golf Kilo, 69 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 090, chame o controle da Caju, 1203, com voo. Azul 4207, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 10 nós. Tripouso, pistão no 0, Azul 4207. Zulu Delta Lima, é posto no ataque Papá. Voo 1094, decolada aos 07, aciona 5470, 5470, controle no 208. 208, bom dia. Agora esperando, só por gentileza. Sony, código 5474, voo. 5474, positivo, acionou. O 094, subida até o 370. O 094, subiu 370, saída Momento. Ok. Boa noite, 864, na final, visual. Boa noite, 864, completa com a torre 1895. 1895. Diego, 864, intercepto para o sinal da RNAVE, visual. Inicialmente prossegue para a Serra, não vem mais que é. Passando ao plano do senhor, poderia fazer um novo check e tentar o código 5470? 5470, positivo. Autorizado Salvador para Salvador, no meu pé, decola da 17 com a primeira curva à esquerda no corredor forte. Para sobrevoo em Serra, não vem mais que é, Serra Delta Uniforme Oscar, Sierra November Juliette, Delta e Sierra November Vitor Bravo. Altímetro, correção QNH, transponder 0130 e controle 1120 decimal 8. 3.000 pés e acessou ao 370. Grato pelo cheque. Aqui. Autorizado pouso, pistão 90, vento 1, 10 graus, 10 nós. Teve pouso na 10, gol 864. 864 estabilizou? 20. Para acionamento, saque de colagem, chama 1195, altimetro 90, 95, bom gol. Estão com controle Ilhéus, o mesmo autorizou o senhor voar direto Raíra. De Raíra, 2770. Opa, Juliette, do gate 01 autorizado, azul para 207. Meu nome é Murasco Whisky, livre acionamento é Porsche Taxi. Delta Lima, autorizado alinhar, pista 97, aporte pronto para decolagem. Gente, quanto é possível? 06, autorizado o cruzamento da pista 1028, táxi tem interseção Delta, mantente da Delta, correção mantente da Alfa, chame lá. Sobra 1-3, direita no 219. Autorizado para seguir Delta Alfa Juliette, pátio principal até o Taxi Índia, no ponto de espera, chama Tom 1-8, décimo 95, altímetro no 095, morro. Boa tarde, eu vou 1864, vai levar. 1864, só que teve Alfa Juliette até o gate 05. Alfa Juliette, gate 05. Zulu de Alta Lima, autorizado a decolagem, pista 97, 1-0-0 graus, 1-0-9. Gol 1094, chama Recife 1025, alterna 1545. 2625, bom dia. Azul 2770. 2770. Agora 55 milhas de Salvador, serviço está terminado, mantém o nível 160, chame controle de Léo 1201. 1201. Solo, Salvador, 319106, poxa, acionamento. 319106, no gate 06, autorizado, se tiver que estar na reporte táxi. Bota o táxi, vou 3191. Controle, um bom dia, o Papa Romeu Zulu, Delta Lima, decolado 17. Whisky, autorizado táxi, reporte no ponto de espera. Papa Romeu Zulu Delta Lima, Rio Pés, corredor Axé, reporta, farol da Barra. Reportará farol da Barra, o Zulu Delta Lima. Olímpico 06, autorizado em área decolar, pista 10, 100 graus, 10 nós. Eco Tango Índia, mantenha a proa da rotatória para ingresso no circuito Torre 1895, bom pouso. 1895, graças, bom trabalho. Eco Tango Índia, ajuste no 095, ingresso final da 197, reporte na curta final. Solo, Salvador, o táxi 3191 para o táxi 221 a bordo, 3:40, vira costa. Olímpico 06, decoda 19, controle 120, decimal 8. 208, Olímpico 06. Bate, linha, ponte espera, torre 5295, 3191. Chevrolet 6200, identifica, chegada Mares, desça para o 050. 050, oficialmente contém a saída, aguarde o 366. Lulu Delta Lima, confirma para o ideal? 290. Gente, voa direto de destino, solicito 085. Afirma. Autorizado a ascensão 085, voa direto de destino, quando possível, chamar de pouso. Certo. Controle de Salvador, muito bom dia, limpo 0 para 0. 0 graus, não 0 mais. 1 para 0, 7, 8, Sobre 1-0 é a primeira aerovia, após base e conforme rota, transponder 5477, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos 340, decola da 1-0, curva direita da Eoleta, Santos do 1-0 até Fubás, transponder 5477, controle 120, decimal 8, do azul 4207. 4027, a saída da Eoleda Mótima, Mike, eu acho que é São Vitoral, da Eo Transição Mótima. Da Eoleda Mótima, azul 4207. Azul 4207, só a critério de confirmação, a rota que o senhor tem a mesma que foi autorizada? A gente ainda não recebeu a navegação, na verdade eu chamei para fazer a subida prevista, mas a senhora já tinha autorização, eu copiei. Assim que chegar a navegação na aeronave, eu lhe confirmo, mas acredito que seja ela. Bem, já que a gente está tendo alguns problemas com as rotas preferenciais, assim que possível, o senhor confirma para a gente. Grata. Com certeza, obrigado. Delta Lima, confirme chamado de pouso. Delta 15, 10, senhora. Pouso, Delta Lima. Afirmativo e cotejado. Na sequência do controle. Chalé 6200, autorizada para o Servitor 366. 366 do 6200, para o Servitor 366. Gente, eu acho que o Mac Delta chama o solo para 4121.9. November, acho que o ISC, após o tráfego livrar, a pista autorizada para decolagem, pista 97, vento 900 graus, 90 nós. 3191, ponto de espera da 10, pronto, um bom dia. Tá 3191, bom dia, tô aliado e mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, 3191. Um plano de voo, aguarde cobre do início. Então, Golfo Rocha, Golfo Uniforme, reporte na Taxi Papá para cruzamento da pista. 120, décima 8. Rocha, o Whisky decolado aos 2:30. Tem condições de agilizar a curva esquerda para cruzamento de imediato da pista no 0? Afirmo, curva esquerda, novembro da pista. Mike Delta, cotejamento correto, informado pelo B. Para acionamento, taxa de decolagem chama Tony 1989, 5 otímetro no 095, bom. Mike Delta, livre acionar, reporte táxi. Transponder 0275. Autorizado, Rocha Golfo Uniforme, pós-Quebec, Mike, na Lima, chame solo 121.9 para prosseguir com táxi até o Pátio 3. 6200, prossegue para 2510, ajuste no 015, reporta Serra Vitor 366. 2510, reportado. Reporte ingressando no litoral norte para prosseguir via corredor. Na vertical da escada do corpo, reportará na vertical do litoral norte, novembro ao Suíço. Evite o eixo da 10, ok? O novembro ao Suíço. Ciente, novembro ao Suíço. A 3191, informação, tráfego, papá 28 Alfa, no setor norte, é um número 10, afastando pelo litoral. Peço que guarde mais um minuto para decolar aqui, para aumentar um pouco o espaço, a espação entre os tráfegos. Tá, tá, Olímpico 06, chama Recife 251, na Terra 1288. Olímpico 06. Recife 251, na Terra 1288. Recife 251, na Terra 1288. Dedael, Leta Motiva. Ia, perdulou 10, Fubave, perdulou 16. Cosmo, direto com o FINS, aperdulou 21, manchete. Transponder 5522, controle 120, decimal 8. 3895, autorizado Guarulhos, no 340, e é aperdulou 10, o base, aperdulou 16, Cosmo, aperdulou 21, manchete. Menor a pista 10, Israel, transmissão ótima. 5522 é o transponder. E o controle de Salvador é no 208, na 3895. Na 3895, o planejamento é correto, estou pronto para o pushback e acionamento. Na 3895. Salvo, Nova Tango, Oscar Golfo Uniforme, na direção da Lima, para prosseguir para o Pátio 3. Oscar Golfo Uniforme, está autorizando o ingresso no Pátio Principal, reporte para ingresso no Pátio 3. Autorizando o ingresso no Pátio Principal, vai reportar o ingresso no Pátio 3. Tá Papa Tango, Oscar Golf Uniform, por gentileza, poderia confirmar o nível solicitado? A gente prepara a subida a Arbor DCT, aguarda com o Oscar Golf Uniform. Coordenação 080. Oscar Uniform, autorizado Sierra November, Intel Uniforme, nível 100. Decola da pista 10, curva à direita, fechada subida Arbor DCT, conforme a rota do plano Plan Yankee. Transponder 5503, controle 120.8. Salvador, bom dia, Sam 3191. Sam 3191, com contato radar, sua para 360, saída da EL. 360, da EL, Sam 3191. Estacionamento. Mantenha a escuta do controle, aguarde transferência. Estabilizado a aeronave, passou 366 ou 6200. Salvador Afonso, good morning. Papatango Oscar Hotel Kilo, Julian. Papatango Oscar Hotel Kilo, Concadent, clear Mari Arrival, distance at level 050. Maro, arrival, my arrival, 050, Oxalé 6200, estabilizou? Afirmo. Torre 1895. Obrigado. Criou Oxalé 6200, final 10. Oxalé 6200, autorizado, pouso 10, vento 100, grau 099. Livre pouso no zero Ocean Air. Lógica Mike Delta autorizado alinhar e manter cabeceira 17. Somente para o nível 150. Oscar, Hotel Kilo, confirme o speed. Oscar, Hotel Kilo. Alô, Salvador. Boa, bom dia. Bom dia. A posição 04, tem informação direta da situação da Leão. Gol 1556, bom dia. Autorizado para Galeão, nível 340. Correção, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. Via Upper November 857, Monso. Transponder 5524, controle 120, decimal 8. Vamos dar 360 para o Galeão, decola da 1-0, conjunta direita da El, Leda, Irumi. Upper November 857, Monso. 5524, transponder 208, controle. Gol 1556, cortejamento e correção, transfer para o estudo de questionamento. Sulu Delta Lima, prossiga. Sulu Delta Lima, serviço está terminado, mantém o 085 e para serviço de informação e alerta, Recife 288, alterna 260. Delta decolou 37, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Chama o controle 20, decimal 8, grado, Delta. Velocidade? 2709, alô, 4082. 2709? 5, 2709, alô, 4082. Gente, tem condições de manter até mais próximo, na etapa? Delta Lima Oscar, a 1.000 pés, decola da 1.7, curva à esquerda, correção, curva à direita, do corredor a 7. Aciona 0121, controle 120, decimal 8. Reportará para o da barra, Delta. Azul 4082, Boitap. Montejamento correto, Fátio ABT. Possível? Controle, Oscar Mike Delta. Prossiga. Autoriza da presente voar DCT Serra Bravo Papa Serra 2500, visual. Ah, confirma por aí de ideal para o destino, para o seguro da presente. Romeu Alfa. Voa em rimar, em rimar. Para 2.500 pés, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. Ciente, quando possível, informa. São 3432, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Olhe 120, decimal 8. Confere, 3436, corrigindo, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, primeiro dia, primeiro. Azul 4082, vê se mantém uma centena. 1-0-0-4082. 991, Recife, 1251, alterna 1288. Recife, 251, alterna 1288, 3191, boa tarde. Meu alfa autorizado, acionar reporte para decolagem. Quilômetro, meu alfa autorizado, exceção papal, altímetro no 0, no 5, reporte lá. Eu acho que confirmo pelo bem autonomia. Tango, quilômetro, meu alfa, confirmo pelo bem e autonomia. 2436, desça para 2500 pés, ajuste 1015, reporta, serve com 366. 2500, reportará. 2600. Mantenha 1-7. Quilômetro mágico é reautorizado quando pronto alinhar e decolar para 1-0, vento, correção 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-1. Azul 4082, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5, azul 4082. 4.000 no 0 no 5, azul 4082. Sente mais um meu alfa, nenhum tráfego a reportar. Reporte quando fora do solo, decolagem por conta de risco de animal, vento no aeródromo é 1-2-0 graus, 1-3, mais altimento 1-0, 1-3. Meu alfa foi com uma aeronave pela decolagem com proa do litoral sul, que é a cabeceira 1-7. Gente, Mike, o meu alfa, 7,5, acionou o transponder 0122. 0122 alocado, cara. Gente, Mike, o meu alfa, fora do solo 4-2, abaixo de preferência. 4-2, preferência, Mike, não. Talvez ela fui esse controle? O 9-2 Whisky vai manter manobras na presente posição? Oi, boa tarde, ó. Papapá, mãe, camarão. O apoio de Sierra Delta de Fort Delta. Sierra Delta de Delta. Sierra Delta de Integrado. Controle não conseguiu copiar. Duas aeronaves chamaram na mesma hora. Gente, 9 Alpha Whisky, na presente tem frequência livre para sobrevoo em Serra November Mike Echo, chame para prosseguir para Serra Delta Uniform Delta. Controle Salvador, eu acho que é Mike Echo. Papapá, Mike Romeo Alpha, 500 pés para o norte, reporta 20 milhas, quando possível estimado de pouso em Serra. 40 da presente, para o Michael Alfa, Marana 20, Michael Alfa. Confirma estimado de pouso? 40 minutos da presente, cara. Controle, 4-0-2. Diga. Pode voltar em 6, pode estar? Afirma, porém reduza para 1-7-0-9, segue com o número 2 na aproximação.